1999. Trabalhador chegando em casa na madrugada, a favela tá silenciosa, a esposa acordada, preocupada. O clima é tenso. Ele vai caminhando pelos cantos, tá na atividade rezando para os santos, pedindo proteção na rua escura, apertando o passo quando vê a viatura. Vindo devagar, toda apagada, não tem ninguém na rua e a pista tá salgada. Teve operação e todo mundo entrou mais cedo. A bala comeu e geral ficou com medo. O trabalhador com sua bolsa na mão, escaldado com plantão que esculacha negão. Naquela noite fria, vazia, naquela esquina, um PM já avisa que é dura de rotina. Os outros já desceram revistando, um faz o pente fino e o outro vai perguntando. Já foram na fome e abordaram na sede. No trabalhador sem fala nada, só de cara pra parede. Várias perguntas juntas, confundindo. Um tenente perde a paciência e vai agredindo. Soco na barriga, porrada na parte certa, chute no calcanhar pra manter a perna aberta. Perfil criminológico, aterrorizando na pancada e no psicológico. O conteúdo da bolsa espalhado na calçada, um chute na canela a cada gaguejada. Tentando convencer que tá sendo confundido, os polícia tem certeza que prenderam um bandido. Certeza que deixa a abordagem violenta, mesmo sem dever nada, a pressão aumenta. Algemado, jogado no camburão, avisaram que era só para averiguação. Sem identificação na farda da PM, inevitavelmente na madruga a perna treme. A viatura vai embora da favela, leva um inocente sem flagrante dentro dela. Sessão de tortura como na ditadura, e aquele cidadão sumiu depois daquela dura. Moleque de cabeça fraca entra em depressão, porque não tem roupa de marca, não tem ódio no coração, mas tem ambição. Decidiu que agora vai roubar, vai cair pra pista pra tentar se levantar. Filho de família honrada, criado na decência, entregando sua alma para a violência. Diz que agora vai meter o cano, pensamento insano, embalo de modinha pra vestir uns pano, sem muita noção do perigo. Com revólver 38 de um amigo, sai da comunidade, ganha o asfalto, procurando a vítima do seu primeiro assalto. Centro da cidade, local movimentado, garoto tenta disfarçar, mas tá assustado. Tenta imprimir um instinto assassino, por trás daquele olhar tem a alma de um menino. Pela vaidade, guiado pelo consumo, armado, mal intencionado, chapadão de fumo, que vai tentar a boa, o canhão tá na mão. Enquadra um coroa com dinheiro da pensão. O moleque enquadrou, mas também foi enquadrado. Polícia pra todo lado, já tava monitorado. Bate o desespero, o coração acelera. O circo tá montado, a multidão se aglomera. A vítima parada na mira do iniciante, esperando que o pior aconteça a qualquer instante. O menor fala que quer se entregar, perdeu, atirador de elite vai pegar, fudeu. Um estampido, sangue pelo ouvido, um tiro na cabeça e já caiu todo fudido. Os miolos voaram com impacto, o coroa se levanta e sai intacto. A polícia se aproxima lentamente, do corpo estendido sem vida no asfalto quente. De olho aberto, menor de idade, escravo do consumo, levou fumo da realidade. No laudo da perícia, o segredo, ladrão era primário e a arma de brinquedo. Testemunha ocular. 2010. Safadão covarde, sabe que o pai vai trabalhar e volta tarde. Deixa a filhinha aos cuidados da vizinha, que tem um marido muito mal intencionado, de olho na criança que mora na casa ao lado. Pedófilo safado, inconsequente, esperou pra atacar quando tinha pouca gente. Ele bateu na porta, a criança atendeu, pediu pra entrar. Ela não me entendeu. O safado entrou, bateu a porta e trancou. A menina tava parada, parada ela ficou. Estática, perdeu a fala. Vendo estuprador caminhar em sua direção na sala. Sem ter reação, apenas disse não. Ele tapava a boca dela utilizando a mão, ameaçando de morte se ela tentasse gritar. Ia ser muito pior e ninguém ia escutar. O choro de um anjo na mão daquele porco que tentava esfregar e encostá-la no próprio corpo. Aquela menininha inocente, a um passo de ser abusada pelo pilantra indecente. Simulando arma na cintura, parou quando escutou um barulho na fechadura. É o pai, voltando do trabalho, tá muito bolado porque foi dispensado. Trabalha de vigia, não gosta de putaria, já meteu a mão no ferro quando ouviu a gritaria. Verme assustado de olho na porta, avisando que se entrasse ela seria morta. O pai invadiu a casa muito enfurecido. A menina fugiu do colo daquele pervertido. Sentado no sofá com a calça riada, cara de arrependido, dizendo que não fez nada, dizendo que é doente. O pai com cara de nojo, pistola destravada, mirando bem de frente. Arrebenta ele na bala, com os cornos cheios de tiro, de cueca ensanguentado no sofá da sala. Pistola e controle na mão, o pai abraça a filha esperando a polícia vendo televisão. O branquinho, o pretinho, o malhadinho, qual você quer? Branquinho. O branquinho, vamos torcer? Vamos. Rubens Arjona, aguardamos somente a sua ordem de largada. Agora, força, força, força, pronto aqui. Aí, pronto, pula, pula, pula.